American half pound. Two pure beef patties, lettuce, tomato. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Olá! Estamos começando o Rock and Roll Radio número 2, diretamente do estúdio Multimeios para a Rádio UBM. Eu sou Carla Duarte. O espaço do Rock and Roll Radio é para músicas que não têm tanto espaço nas rádios comerciais, para música independente, criativa, para bandas da região. Mas o Rock and Roll Radio não é somente sobre música. É música com conteúdo, é aproveitar o espaço para debater, conversar sobre assuntos que a gente acredita que tenha certa relevância. Por isso, a gente começa o programa de hoje falando sobre um assunto que é desagradável, mas que deve ser discutido. Março começou com o pastor Marco Feliciano, deputado pelo PSC São Paulo, conseguindo ser nomeado presidente da Comissão dos Direitos Humanos e Minorias. Mas por que, que esse fato é desagradável? Bom, o Feliciano responde dois processos, um por homofobia e outro por estelionato, no STF, o Superior Tribunal Federal. Além disso, o parlamentar fez declarações racistas no Twitter. A seguinte frase é dele, abre aspas, sobre o continente africano repousa a maldição do paganismo, ocultismo, misérias, doenças oriundas de lá, ebola, AIDS, fome, etc. Fecha aspas. O pastor se vale da liberdade de expressão para disseminar preconceito e racismo. O continente africano foi ao longo da história sistematicamente explorado por brancos. É um continente com uma cultura diversa e rica e que deve ser respeitada. Na verdade, acho até desnecessário justificar porque a frase do Feliciano é das mais violentas e horrorosas, afinal de contas, ela é autoexplicativa. E se uma comissão é intitulada dos direitos humanos e minorias, imaginamos que ela vai atuar pensando nos direitos humanos e minorias, né? Mas como é que ela fará isso com um racista a presidindo? Eu não sei. No blog Radar Online, escrito pelo jornalista Lauro Jardim da Veja, foi divulgado que pelo menos 3 servidores da Câmara já recusaram o convite feito por Feliciano para trabalharem como secretários parlamentares da comissão. Segundo o blog, os profissionais calcularam que a gratificação financeira do cargo não valia o preço de atender a um presidente tão controvertido. E ver pessoas se negando a trabalhar com Feliciano mostra que nem tudo está perdido. Além disso, diversas manifestações contra a permanência de Feliciano no cargo só aumentam no Brasil inteiro. Eu não sei se essas manifestações ajudam a tirar Feliciano de fato da presidência da comissão, mas eu sei que ficar em casa e ficar quieto e não falar sobre o assunto com certeza também não ajuda que ele saia de lá, né? Muitas pessoas gostariam de viver em um mundo em que ninguém tivesse que ouvir barbaridades felicianas, em que todas fôssemos respeitadas e não violentadas, mas enquanto isso não acontece, a gente aumenta o volume da música negra, do rap e do soul bem alto, porque o Feliciano não nos representa, começando com A Carne, música de Elza Soares. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Tá ligado que não é fácil, né, mano? Se liga aí. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. Só cego não vê. Que vai. Mas muito bem

pedindo flores, prometeram um mundo novo. Favela, viela, morro, tem de tudo um pouco. Tentam alterar o DNA da maioria. Rei zumbi, antigamente quilombos, hoje periferia. Levante as caravelas, aqui não daremos tréguas, não, não. Então que vem a guerra, Zulus, África, zumbi. Aqui não daremos tréguas, não, não. Então que vem a guerra. Sempre a mil, aqui, África, Brasil. Pra quem fingiu que não viu, a cultura resistiu. Num faroeste de caboclos revolucionários, é o ser zumbi que zumbazei no zoado do zumbizado. A lei da rua, quem faz é você no proceder. Querer é poder, atitude é viver. Hoje, centuplicarei o meu valor, eliminando a dor que afeta o meu interior. Querem nos destruir, mas não vão conseguir. Se aumentam a dosagem, mais iremos resistir. Evoluir, não se iludir. Com inimigo que transforma cidadão em bandido, perito em latrocínio. Os hereditários sempre tiveram seus planos. Ao lado de uma parte dólar furado, falso e se encantam. É cadeira de balanço ou é cadeira elétrica? Gatilho, os tiros na favela e o sangue escorre na viela. Um dia sonhei que no campinho da quebrada era uma fábrica da Taurus. Ainda bem que era um sonho, aí fiquei um pouco aliviado. Mas algo em meu pensamento dizia pra mim: se na periferia ninguém fabrica arma que abastece isso aqui, o sistema não está do lado da maioria. Já estive por aqui, sei lá quantas as vidas e continua a covardia. Somos madeira de cupim no roi. A gente supera todas as drogas e as armas que estão aqui. Devolveremos em guerra. Aqui sentido flores prometeram um mundo novo. Favela, viela, morro, tem de tudo um pouco. Tentam alterar o DNA da maioria. Rei zumbi, antigamente quilombos, hoje periferia. Levante as caravelas, aqui não daremos tréguas. Não, não. Então que vem a guerra, Zulus, África, zumbi. Aqui não daremos tréguas. Não, não. Então que vem a guerra. Mundo abominado, desorientado. Não seja um minigame manipulado. Ignoração do sistema, mas por outro lado, faça sua taboca, levante sua paliçada. Prepare-se, não acredite em contos de fardas. A fumaça é o veneno que destrói as flores. A visão do mundo, diversos fatores, subjugado a valores. Consome a essência, em troca a sobrevivência. Assim espalham a doença, a fé, a crença. E o povo lamenta tantos destroços, tanta perda. Fio de 500 volts em muitas consciências. Vejam, pulseira de ozônio, pânico da atmosfera. As coisas não estão nada bela, é só esse planeta Terra. Acredite, há milhões de anos o poder impera. O oprimido resiste e o opressor insiste na guerra. Refúgio, ver nuvem negra brilhar. Sistema, o alvo certeiro. O mal aplicado diante de princípios morais. Lamentos, levantamentos, históricos monumentos. Carne e osso, meu corpo não é blindado, seu peito. Biografia, plano real. Agora nos encontramos mal. Excelentíssimo senhor presidente do território nacional. Do sistema escudo, guerrilheiros do mundo. Do que 13 levou, zumbi, o redentor. Agora o jogo virou, quilombo guerreou. Periferia acordou, cansamos de promessas. Volta pro mato, capitão, pois já estamos em guerra. Aqui sentido flores prometeram um mundo novo. Favela, viela, morro, tem de tudo um pouco. Tentam alterar o DNA da maioria. Rei zumbi, antigamente quilombos, hoje periferia. Levante as caravelas, aqui não daremos tréguas. Não, não. Então que vem a guerra, Zulus, África, zumbi. Aqui não daremos tréguas, não, não. Então que vem a guerra. Medito a ação, hino da redenção. Os deuses encorajaram as almas, os fortes a não se prender à ilusão. É, na sombra do otário que se esconde o mané. É, na hora que o bicho pega que a gente vê qual é que é. Evite atrasalado, tem pangaré que não vale um prato. Aqui é lobo do mato, tem xerife assustado com um cavaleiro solitário. Aprende sésamo. E não gosta de cara pálida. Acham que sabem de tudo, mas na verdade não sabem nada. Controlam as doenças, controlam o dinheiro, controlam os cartéis, controlam os puteiros. Modificam o ar, criam cérebros atômicos. É o pai de família no bar enquanto o filho está matando. Sugam da terra, injetam no próprio homem. Alteram a natureza, óleo no mar, fogo no monge. Jardins do Éden, as flores têm cheiro de morte. Olhe o seu próprio coquetel molotov. Aqui sentido flores prometeram um mundo novo. Favela, viela, morro, tem de tudo um pouco. Tentam alterar o DNA da maioria. Rei zumbi, antigamente quilombos, hoje periferia. Levante as caravelas, aqui não daremos tréguas. Não, não. Então que vem a guerra, Zulus, África, zumbi. Aqui não daremos tréguas. Não, não. Então que vem a guerra. As high as you can, high enough to see who you are, little man. Life sometimes is cold and cruel. Maybe no one else will tell you, so remember that you are black gold, black gold.

got my hair, got my head, got my brain, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth. I got my smile. I got my tongue, got my chin, got my neck, got my boobs, got my heart, got my soul, got my back. I got my sex. I got my arms, got my hands, got my fingers, got my legs, got my feet, got my toes, got my liver, got my blood. I've got life. Na sequência, rolou GOG com Periferia ao Vivo, Aretha Franklin com Respect, Ellen Oléria com Testando, Negra Lee e Elião com Olha o Menino, Beyoncé com Love on Top, e a última música foi o grande clássico de Nina Simone, Ain't Got No, I Got Life. Ellen Oléria é uma artista do Distrito Federal que ganhou o programa The Voice Brasil 2012. E antes do Brasil conhecer sua voz superpoderosa, a cantora já tocava e trazia suas letras politizadas com batida soul. O primeiro álbum de Ellen é o Peça, de 2009. Bom, o Rock and Roll Radio está indo para um rápido intervalo e volta já já. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Prata da Casa. As novidades sobre a produção cultural da nossa região você encontra aqui. Música, arte, cinema, literatura. Conheça os artistas e os novos talentos da região sul-fluminense na companhia de Bruna Chaves. Prata da Casa, todos os sábados, às 10 da manhã. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Rock and Roll Radio acaba de voltar do intervalo e no primeiro bloco nós dissemos que Marco Feliciano e seu racismo não nos representa. E continuamos a falar sobre ele no segundo bloco, porque além de racista, ele é homofóbico. É, gente, tem horas que a gente acha que não dá pra ficar pior até ficar pior, né? Feliciano afirmou em diversas ocasiões que, abre aspas, casamento é entre homem e mulher, fecha aspas. O parlamentar também disse que, abre aspas, a podridão dos sentimentos dos homoafetivos levam ao ódio, ao crime e à rejeição, fecha aspas. Não acho que seja necessário a gente comentar porque as declarações dele são horrorosas. Não tolera homofobia, ela machuca e mata. Da piadinha até a violência física, a homofobia é algo deplorável. E mais uma vez, o parlamentar pode dificultar que alguns direitos demorem mais tempo para serem conquistados e assegurados por lei. E o irônico é que ele deveria ser aquele que ajuda a assegurar esses direitos. No Twitter, ele mesmo disse: "Nunca me passou pela cabeça presidir a Comissão de Direitos Humanos, mas agora, com tanto ataque, deu até vontade." É bizarro, né, gente? E pra mim, o Feliciano ser presidente da Comissão dos Direitos Humanos é a mesma coisa do Fernandinho Beiramar ser chefe do Comitê do Combate ao Tráfico de Drogas. É uma contradição muito da grande. Mas chega, chega e chega. A partir de agora, no Rock and Roll Radio, não se fala mais dos preconceitos de Feliciano. Agora é hora de ouvir, cantar e até mesmo dançar músicas não homofóbicas, músicas LGBT, começando com a mais do que manjada, Meninos e Meninas, de Legião Urbana. Dessa gente que não se ter amigos, preciso ter dinheiro, preciso de carinho. Acho que te amava, agora acho que te odeio. São tudo pequenas coisas. Acho que não é novidade pra ninguém que Renato Russo era gay, né? Renato Russo, em seu primeiro disco solo, interpretou e tocou todos os instrumentos de diversos cantores e cantoras. O disco se chama The Stonewall Celebration Concert e homenageava os 25 anos de Stonewall. Mas o que é Stonewall? Stonewall Inn é o nome de um bar de Nova York que, em 1969, ali quase nos anos 70, foi palco de um conflito e de violência entre a polícia e a comunidade gay. A polícia prendia e agredia os frequentadores do bar gratuitamente, mas os membros da comunidade gay reagiram e organizaram manifestações a favor de seus direitos. Para alguns historiadores, essas manifestações de Stonewall marcam o início do movimento social de gays e lésbicas em prol de seus direitos. Bom, agora a gente vai ouvir If You See Him Say Hello, música de Bob Dylan, interpretada por Renato Russo em seu disco solo. If

Na sequência, rolou Renato Russo interpretando If You See Him Say Hello e Cássia Eller com Primeiro de Julho. Primeiro de Julho foi escrita por Renato Russo para Cássia e agora vai rolar Tegan and Sarah com a música The Con. Guilty of this, you should know this. I broke down and wrote you back before you had a chance to forget, forgotten. I am moving past this, giving notice. I have to go. Yes, I know the feeling. Know you're leaving. Come down, I'm calling you to say. I'm capsized, staring on the edge of safe. Come down, I'm calling back to say. I'm home now. sequência rolou Tegan and Sarah com The Cone e fechamos o segundo bloco com Gossip tocando Moving the Right Direction. Vou aproveitar para agradecer o Luan, o Igor e a Iris que me ajudaram a selecionar algumas músicas do programa de hoje. Valeu, gente! E nós temos uma página no Facebook. O endereço é facebook.com/programa Rock'n'Roll Radio. E curtindo a página, você vai encontrar o link do podcast do programa e vai poder ouvir quando quiser. Lá postamos também trailers dos filmes que citamos aqui e das bandas também. Bom, o Rock'n'Roll Radio está acabando. Obrigada a todo mundo que está ouvindo, dando sua opinião e nos dando força para continuar o programa. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sou Carla Duarte. Bom final de semana e até o próximo programa. Tchau! This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.